Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz o amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar, imaginar loucuras. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar, imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beija, de tanto imaginar, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que nada na cuca, só pra deitar e rolar com bituca, com bituca. Bipi, tutu, cacá. Meu bem, você me dá água na boca. Música.